Texto A Última Balsada. Márcio Augusto Silva de Souza. À beira do cais de Tefé, o sol já descia preguiçoso por trás dos telhados tortos e do velho mercado de peixe. Eu vinha de mais um dia de aula e parei por ali, entre os barcos e o cheiro de diesel, para tomar uma garapa. Talvez fosse só para empurrar o tempo e adiar o peso da página em branco que me esperava em casa. O barulho do porto, os gritos dos canoeiros e o lamento das marolas me pareciam mais interessantes do que qualquer ideia que eu tivesse. Foi quando vi o Zé Bala. Magro, queimado de sol, camisa encharcada de suor, descia de uma balsa com o corpo arqueado sob um saco de farinha. Ninguém dava por ele, como se já fosse parte do cenário, como as cordas grossas ou os tonéis empilhados. Mas eu observava, como quem procura, no banal, uma chance de beleza. Zé Bala era carregador, caboclo do interior, desses que nasceram no lombo do rio. Carregava peixe, cimento, esperança. Tinha um jeito de conversar com as coisas como se fossem gente. Era comum vê-lo falando com a balsa, com o fardo, com o próprio suor. Aguenta mais essa, meu véio, disse ele, como se encorajasse os ombros. Quando encostou o saco no chão, puxou do bolso um papel dobrado e uma vela fina. O ajudante olhou estranho, mas não perguntou. Ele pegou uma cuia de café, acendeu a vela sobre uma tampa de isopor e ficou ali, parado, olhando a chama tremular contra a luz do rio. É aniversário da minha mãe, murmurou. Ela se foi faz uns anos. Mas todo ano, nesse dia, acendo uma vela para ela, nem que seja no porto. Não houve parabéns, nem bolo, nem retrato. Só uma vela, uma cuia e a memória. Um ritual invisível, mas carregado de sentido. Zé Bala ficou ali uns minutos, em silêncio, olhando o fogo até que o vento o apagasse. Depois, limpou a cuia com a camisa, assoviou baixinho e voltou para a balsa. Terminei a garapa sem saber muito bem o que pensar. Mas agora, diante da folha que tanto me pesava, entendo. Assim eu quereria minha última crônica, feita de silêncio e suor, simples como a vela do Zé Bala. Texto Trem do Brasil, Sebastião Amâncio. Pão, pão, farofa não. Quero minha liberdade de volta. Pão, pão, grades não. Não reivindicar o me solta. Pão, pão, blá, blá, blá não. Quero expor a minha opinião. Pão, pão, me enrola não. Trem injusto como cão. Pão, pão, fome não. Quero comer caviar com Rousseau. Pão, pão, prato vazio não. Não o pão que o diabo amassou. Pão, pão, promessa não. Quero ver comida no prato. Pão, pão, falácia não. Encarar os farsantes do ato. Pão, pão, farofa não. Quero meus punhos sem amarras. Pão, pão, censura não. Sem as falsas promessas de farras. Pão, pão, mentira não. Quero fazer o que me der na telha. Pão, pão, galhofa não. Sem perder a ternura vermelha. Pão, pão, atraso não. Quero o trem do Brasil a todo vapor. Pão, pão, genocídio não. Sem o clamor do povo a sentir dor. Pão, pão, tristeza não. Quero espalhar alegria de novo. Pão, pão, discórdia não. A paz e a harmonia de volta para o povo. Texto Guerrilha, de T.M. Yokoyama. Me deparo com o cansaço e um velho combatente de longas guerras me acompanha. Me prega os olhos, me faz tontear. Desconforto plausível pela óbvia espera. Triste foi o outro, que ao longo do caminho se perdeu e se encontrou. Encontro o leste da vida, o pior da morte e ainda deseja seguir. Não compreendo, ora, pois, como Drummond, a vida é para mim a vontade de morrer. Vou aos poucos, me desintegro com o andar das rodas, perco pedaços ao partir do tempo. Indo aos poucos, me vou de fato, na hora que der e quando vier me questiono se será tão diferente. Morte é vida, vida é morte. O dilema filosófico do sentido de viver tem resposta no fim. Apoie o nosso trabalho curtindo, comentando e compartilhando a revista. Deseja ter o seu trabalho divulgado na revista Escribas? Acompanhe nossos perfis e fique atento às chamadas.